Sessão das Seis. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Maurício Zatoni, do Sessão das Seis. Esse é o programa que acabou de começar, como todas as sextas-feiras, nesse horário. Pois é, sexta-feira, 15 de outubro. Já estamos no meio de outubro. Tão logo o mês começou, já está pela metade. E também, tão logo a semana começou, também já está no fim agora, né? Então, boa tarde a todo mundo. A gente está aqui na Rádio Fiscar. O programa Sessão das Seis acaba de começar, 95,3 FM, ou pelo site www.radio.ufiscar.br. E é isso aí, vamos curtir o programa. Olá, eu sou a Gabriela Nogueira e você pode também estar em contato com a gente agora ao vivo pelo MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com. Pode também conversar com a gente aqui no Twitter, twitter.com/sessãodas6, que a gente está logado aqui para conversar com vocês. E ao longo da semana você pode entrar no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com, e ouvir nossos programas antigos, baixar e ouvir onde quiser, e acompanhar também os posts e os temas que a gente já tratou. Então vamos começar o tema de hoje. É, e por isso, pelo BGzinho que tá tocando no fundo, já podem perceber que a gente entra no túnel do tempo nesse programa. Só que a gente não vai tão longe, a gente para aqui na primeira estação, que é os anos 90, como diria o Thiago, né? O primeiro ponto aí desse túnel do tempo. E então, o tema de hoje são várias coisas audiovisuais dos anos 90 que marcaram todo mundo aí. É isso aí. Os primeiros, a gente pensou no filme dos anos 90 como grande base, a clássica lista de filmes do Sessão da Tarde, né? Que todo mundo acompanhava aí quando voltava da escola, né? Exatamente. Assim, geralmente, eu no meu caso era isso, né? Acompanhava quando voltava da escola. E aí depois a gente viu outras audiovisualidades bem presentes nessa década, que também todo mundo vai lembrar, como os infantis da TV Cultura, a MTV, que também tá bombando aquela época. Pra quem tinha acesso também, né? É, pra quem tinha acesso. E as novelas também, que sempre estiveram aí, né? É, marcou a vida de todo mundo aí. E falando em marcou a vida, a gente vai... Pra todo mundo que cresceu nos anos 90... Ou ainda, já tava bem grandinho, mas se lembra bastante. Ou os menorzinhos ainda também vão se lembrar dessa mostragem de filmes, essa gama de filmes que a gente escolheu, gama de filmes, programas de TV, novelas, tal, que a gente escolheu pro programa de hoje. E essa gama aí vai mostrar um pouquinho dos anos 90 e do que a gente consegue colocar no tempo de uma hora aí pra vocês. Bom, vamos começar então com um dos clássicos da Sessão da Tarde, como a gente já falou, que é o filme Jamaica Abaixo de Zero. É um filme aí de 93, e nele é aquela típica fórmula de superação, né, que a gente acompanha aí em vários filmes. Que é um bando de perdedores desacreditados, que é um time de... Eu esqueci o nome do Bobby esporte. Lé, é? Bobby, tem escrito aqui, ó, Bobby Slade. Bom, um esporte típico da neve, um time jamaicano vai participar dos Jogos do Inverno, então eles são totalmente desacreditados. E aí eles fazem história por causa dessa coisa da superação e da hiperconfiança e da força da equipe, né, que eles têm. É, vocês devem se lembrar deles descendo... nos túneis de gelo, assim, com um trenó, a equipe inteira, assim, com uns capacetes e tal. Várias aventuras nesse filme aí, né? Então, como a Gabi tava dizendo, tem um grupo de jamaicanos que vai competir aí o esporte bobsledge, não sei como fala isso, e tentando participar das Olimpíadas de Inverno. Mas como na Jamaica não tem nem um pouco, nem um grão de neve, assim, que caia do céu, e o treinador deles é uma persona não grata do esporte, a equipe acaba sendo alvo de chacotas de outros esportistas e passam por várias aventuras, como aquele jargão, né, aqueles slogans da Sessão da Tarde. É. Bom, e na trilha sonora do filme não podia faltar, lógico, muito reggae de alto nível, como de um dos mestres do estilo, que é o Jimmy Cliff, que é um cara aí muito respeitado por ter colaborado para a difusão do reggae fora da Jamaica, especialmente na Europa. Mas ele também é um dos menos compreendidos, já que os rastas não aceitam muito bem a sua religião, o islamismo. E há 20 anos o Jimmy vive no Brasil, aqui na cidade de Lauro Freitas, na Bahia. Acreditem se quiser. Pois é, vamos ouvir então Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Você tá escutando aí o Sessão das 6 aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM, toda a região de São Carlos, ou www.radio.ufscar.br. A gente acabou de ouvir a música do Jimmy Cliff, todo mundo deve conhecer, e cantar o refrão junto, I Can See Clear Now, trilha sonora do filme Jamaica Abaixo de Zero, aqui no Sessão das 6, tema especial anos 90. E agora a gente vai falar de uma novela que marcou os anos 90. A gente até fez um programa de novela recentemente. Falamos dessa porque não tem como passar pelo tema novela, principalmente anos 90, sem passar por 4x4, né? Uma novela de 94 e 95, uma novela das 7 da Rede Globo, escrita pelo Carlos Lombardi e dirigida por Ricardo Waddington. Tinha no elenco, né, os principais, os que ficaram mais famosos, assim, que tiveram mais destaque: Letícia Spiller e Marcelo Novaes. O casal Babalu e Raí, vocês devem se lembrar, né? Bom, e a trama da novela focava em quatro mulheres que tinham sido humilhadas pelos seus maridos, né? E acabam sendo presas na mesma cela. E lá nas celas começam a compilar planos para vingança, como cada um do seu planos. Respectivo marido. É isso. E aí o interessante é que depois de dar uma lição em todos os homens, interpretados por Marcelo Novaes, Marcos Paulo, Diogo Vilela e Tato Gabus Mendes, eles acabam descobrindo então que são todos vítimas de suas ex e vingadoras, né? E aí eles acabam também reunindo forças para se vingar delas, gerando então aí sim o 4x4. Bom, a gente vai ouvir a música da famosa abertura da novela, que tinha as quatro mulheres vestidas de jogadoras de esgrima, cada uma com uma cor diferente, né? Que era azul, roxo, rosa e verde. A música é da Sandra de Sá e se chama Picadinho de Macho. Tudo a ver, né, com a novela, né, pô? Mostrar que esses ratos não passam de patos. Espalhar que eles andam caídos, rotos e gatos como velhas galochas. Vamos dizer que são bichas e brochas. São uns vendidos, uns bolhas, um saco. Malhar Judas, vou lá acabar o macho. Que a meta é se vingar. Malhar Judas, vou lá acabar o macho. Seguir salada no almoço e jantar. Malhar Judas, vou lá acabar o macho. Caretas, xaropes, tá pronto o barraco. Vamos armar picadinho de macho. Eu acho que não dá pra escapar, porque nós vamos pegar pra capar. Malhar Judas, vou lá acabar o macho. Que a meta é se vingar. Malhar Judas, vou lá acabar o macho. Sangue salada no almoço e jantar. Malhar Judas, vou lá acabar o macho. Que a meta é se vingar. Malhar Judas, vou lá acabar o macho. Sangue salada. Não vai ser barato fazer esses tratos de gato e sapato. Exibir como ficam perdidos sem nós mulheres pra tomar conta deles. Vamos dizer que são rudes, reles, subdalas, trouxas ou malas. Capachos, valeu esculacho. Tá temperado, mexido de macho. Eu acho que não dá pra escapar, porque nós vamos pegar pra capar. Malhar Judas, vou lá capar o macho. Que a meta é se vingar. Malhar Judas, vou lá capar o macho. Sangue e salada no almoço e jantar. Malhar Judas, vou lá capar o macho. Que a meta é se vingar. Shoes and boarded the plane. Touchdown. Aí, você acabou de ouvir Sandra de Sá com um Picadinho de Macho. Oh, muito, muito engraçada essa música. A letra tem tudo a ver mesmo com a novela, né? Com o enredo da novela. As Mulheres Vingativas. Valeu, Thiago, pela indicação. Bom, vamos pro nosso próximo, então, nosso próximo produto audiovisual da década de 90, que é o filme A Cura. É um filme de 95, que eu vou contar, vou ver se vocês conseguem lembrar aqui da história. Dexter é um jovem de 11 anos aí que tem AIDS, e o seu vizinho Eric, que é um pouco mais velho, eles se tornam os melhores amigos, né? Que era o Dexter era um menino bem miudinho, e o vizinho Eric é um cara bem grandão, né? O Eric também se aproxima da mãe do Dexter, mais do que da sua própria, né? Ele começa a ficar amigo da mãe do amigo, que porque sua mãe é intolerante e negligente. E ao saber que o vizinho Dexter tem AIDS, proíbe seu filho de falar com o amigo. É a vilã, né, da história. Bom, a mãe do amigo é a vilã, né? Bom, os meninos, eles leem uma notícia que um médico em Nova Orleans afirma ter encontrado a cura para AIDS. Então eles saem de casa por conta própria e planejam velejar em uma jangada pelo rio Mississippi até encontrar esse tal médico aí. É, depois o ator que fez o Dexter, que chama Joseph Mazzello, ele fez no filme Jurassic Park, ele era um tal de Tim Murphy, o personagem dele, que era o neto daquele velhinho que era o dono do parque, né? Depois ele fez, e aí então ele fez A Cura, né? Ele fez Jurassic Park antes, e aí depois ele fez mais uma vez o segundo filme da série Jurassic Park, que é o subtítulo Mundo Perdido. Bom, e a trilha sonora original da Cura é de Dave Grusin, que é um trilheiro famoso, que já fez A Fogueira das Vaidades, do Brian de Palma, fez a trilha dos Goonies. Outro clássico, só que esse é dos 80, né? E fez a trilha do Céu Pode Esperar. E a música tema do filme é Escola do Rock, também foi ele. Também é dele. E aí, a gente vai escutar aqui no programa, no Sessão das 6, um trecho da música My Great Escape, do Mark Cohn. Essa música ela não saiu no álbum de trilha sonora do filme, e também não saiu em nenhum outro álbum do Mark Cohn, que ele é um cantor e compositor americano de country. Essas músicas que a gente está ouvindo no BG são deles. E ele tem também música no seriado do House também. Essa música, My Great Escape, ela toca justamente quando os meninos estão numa jangada descendo o rio. Né? Então tem. E é um trecho do filme, né? Então por isso a gente vai escutar um pouquinho de diálogo que corta a música assim um pouco. Então, My Great Escape, do Mark Cohn, trilha sonora do A Cura, aqui no Sessão das 6. To find my way to the other side. But when we get down there, where are we gonna sleep? What are we gonna eat? We don't gotta worry about that. I already talked to my dad and he said we could stay with him. I might even be able to talk him into taking us fishing. I can't. You have to, Dex. Tomorrow morning, I'm out of here. I just think she would be really, really worried. She's already worried because you're sick. And you and I both know that the only thing that's going to make her happy is when we go to New Orleans and Dr. Fishburne has the cure. Dear Mom, I've gone with Eric, but I brought along my medicine, so there's no reason to worry. We plan to be careful and sensible. Whatever you do, make sure you remember to tape Star Wars, 8 p.m., Channel 5. I love you very much. Sincerely, Dexter. Well, he's traveling down the road tonight. His heart is heavy, but his load is light. Fakes to the left and he moves to the right. On a lonely road tonight, he moves to the right. And he drops a penny into a wishing well. Nobody hears him as far as he can tell. He sees a thousand other wishes lying there. And he rightly wonders if the gods will care, if the gods are gonna care. So he runs through the valley and all through the wood, down in the alleys, past the old neighborhoods. And he's got so far to travel, and the hour is late, but it gets out of the darkness when he makes his great escape. Sweetscape de Mark Kohn, trilha do filme A Cura. E aí logo agora no BG vocês estão ouvindo, vocês já reconheceram a musiquinha, a música de abertura do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí um clássico da TV dos anos 90 mesmo, assim. Todo mundo que estava vivo nos anos 90, com certeza já assistiu algum episódio de Castelo Rá-Tim-Bum. Que foi um programa de TV produzido e transmitido pela TV Cultura, que estreou em maio de 94, até deixar de ser produzido em 97. Ele é uma criação do Flávio de Souza e do diretor Carl Hamburger. E tinha roteiros de Dionísio Jacó, Cláudia Dalla Verde, Ana Mulaete, entre outros. Esse seriado, o Castelo Rá-Tim-Bum, ele foi considerado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, a APCA, o melhor programa infantil de 94 e ganhou vários prêmios depois, né? E aí a série foi exibida pela Nickelodeon, depois por toda a América Latina entre os anos de 99 e 2001. E, apesar de não parecer, ela tem só 90 episódios, né? Inteirinha. Bom, e a produção musical foi de Luiz Macedo, sendo que o tema de abertura, que a gente tá ouvindo aí por de fundo, é do André Bujanra, do Hélio Skind e do próprio Luiz Macedo. A gente vai escutar então um compilado de músicas, que é a Lavar as Mãos, que é do Arnaldo Antunes, que sempre tocava quando alguém lembrava o Nino, a Biba, o Pedro e o Zequinha, que era o que tinha que lavar a mão antes de comer. Em seguida, a gente vai ouvir a música do Ratinho, uma das várias músicas do Ratinho, que sempre dava lições de higiene para as crianças. Nessa ele vai escovando os dentes. Nessa ele vai escovar os dentes, exatamente. E depois a gente vai escutar a música Como Se Faz Disco, do Vandi Doratiotto, que era o apresentador do programa Bem Brasil e é também integrante do grupo Premier. E ele fez uma participação especial no Castelo Rá-Tim-Bum, nesse clipe informativo sobre como fazer, como a fabricação, né, dos discos de vinil. Que é muito interessante. Aliás, no Cine São Roque, hoje, às 20 horas, lá em Água Vermelha, vai estar passando o filme Castelo Rá-Tim-Bum. Nesse caso é o filme. O longa, né, do Castelo Rá-Tim-Bum. Então, tá todo mundo convidado lá no Armazém Cultura. Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira, lava uma mão, lava outra, mão, lava uma, lava outra, mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, verme, bactéria manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra. Terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma mão, mão, mão, mão. Água uma mão, lava outra, mão, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom Legal. Nós somos. Ai, vocês são quem? Os restos. Cuidado, dente. Somos os restos de comida. Nós vamos grudar em você. Escova não me alcança. Escova não me alcança. Eu já penso em rock and roll. Rock. E lá no cantinho eu limpo com o fio dental. E é tanto rock que eu fico assim. Brancão! Branco como coco, branco como leite, branco como dente. É brancão! Oh yeah! Os músicos estão reunidos para fazer um trabalho. Ó, estão testando os microfones. Olha aí, tá tudo pronto para começar uma gravação. Vamos ver como é que se faz um disco? Eu vou mostrar para a moçada como fazer aquele disco bem legal, vocês vão ver. E vou mostrar para a moçada como fabricar aquele disco muito bom de se escutar. E essa fita magnética grava o som, que é mixado para o disco ficar bom. Você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer. E com cuidado lá no torno acetato vai ser gravado. E as matrizes já vão sendo preparadas para aquelas músicas ficarem bem guardadas. Você vai ver, agora a massa desse disco vai aparecer. E você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer. E a matriz naquela prensa vai ficar, e todo o som então no disco vai gravar. Você vai ver, fazendo tudo com carinho vai aparecer. E você vai ver, o acabamento desse disco vai acontecer. Olha aí, o disco já tá pronto, gente. Tem o rótulo e tudo. Agora vai para outra sessão, onde coloca o plástico e a capa. Tudo certo. E vem a melhor hora, ouvir o disco. Vamos lá? Está escutando Sessão das Seis aqui na Rádio Fiscar. A gente escutou aí várias músicas, trilha sonora do seriado Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. A gente escutou a última música, era o Como Se Faz Disco, do Vandido Ratioto. Antes teve o Ratinho Escovando os Dentes, do Helios Skind. E antes ainda Lavar as Mãos, do Arnaldo Antunes, que é essa sim, inconfundível, né? Agora a gente vai para outro filme que marcou os anos 90, agora o finalzinho dos anos 90, que foi Matrix. É, com certeza esse filme revolucionou o gênero de ficção científica, acho que também o gênero de ação, não dá pra deixar de lado, até com aqueles efeitos especiais, o Bullet. Como chama? Bullet Effect. Bullet Effect. É. Que depois virou super moda, né? É, ele foi dirigido pelos irmãos Wachowski e protagonizado, claro, todo mundo sabe, Keanu Reeves e Lawrence Fishburne. Os papéis aí do Neo e do Morfeu. Bom, e a trilha sonora do Matrix conta com vários remixes de música eletrônica e uns rocks mais pesados, como Marilyn Manson, por exemplo, né? Vamos tocar então Dissolved Girl, da banda inglesa de trip-hop Massive Attack, que foi formada em 88 e é uma das precursoras aí do gênero eletrônico. O trip-hop surgiu em Bristol, na Inglaterra, no fim da década de 80, aí, junto com a banda, né, praticamente. E a música é lenta e influenciada pelo hip-hop nos do scratch e das vozes, e pela house nos dos vocals e das frases musicais. Vamos ouvir então Dissolved Girl, de Massive Attack. Soviet Girl, trilha sonora do filme Matrix, que é aí também mais um clássico dos anos 90. Vamos então para um filme brasileiro aqui, que a gente não mostrou nenhum ainda. Vamos falar de Central do Brasil, um filme de 98 com o roteiro de Marcos Bernstein e João Emanuel Carneiro. Ele é baseado na história do diretor Walter Salles. E esse road movie brasileiro concorreu e venceu diversos prêmios do cinema internacional, como por exemplo o Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro em 99. E na trilha sonora desse filme, tem a, o grupo Tribo de Já, que eu vou contar uma um pouco da história dessa banda, que é bem curioso, assim. É uma banda de reggae aqui do Brasil, formada na Escola de Cegos do Maranhão. E nessa escola se conheceram 5 integrantes do grupo, sendo que 4 deles são cegos e um tem apenas tem a visão parcial. Eles são do Maranhão, né? A escola é do Maranhão e a capital, São Luís, devido aí ao movimento reggae, conhecida como a Jamaica Brasileira, né? Um movimento de reggae bastante difundido pelo grupo Tribo de Já. E a música deles, tem uma música deles, Ruínas da Babilônia, tá na trilha sonora do Central do Brasil. E essa música a gente vai escutar aqui no Sessão das 6 agora. Dessa gente, buscando uma vida decente, buscando um pouco de paz em suas vidas, mas que sofrem sós por seus filhos pobres. Pais que se escravizam sem ter sequer o leite e o pão dos seus garantidos. Com quem contar do que contar com quem só quer se aproveitar da boa fé dos que precisam, segundo algo mais eles visam, só em seu interesse se inspiram, nada de coração terão pra lhe dar. Eleve ao mais alto o seu pensamento, é preciso ter fé, é preciso saber dar tempo ao tempo. Dentro de si você achará a força contida do firmamento e já então lhe proverá, nada do que for preciso lhe faltará. Senhores que na boa aparência escondem a sua ganância, toda a sua indecência. Bem cuidado, senhores, de suas riquezas, senhores dos muitos favores, das vantagens, passeis do poder, senhores do tráfico de influência. Distribuam graças e sorrisos afáveis em seus jantares e compras agradáveis. Disfarçam assim as suas tramas e a sua peçonha. Ficarão desnudos perante a verdade e já não serão tão amáveis. Não saberão esconder os seus podres e a sua vergonha. Riquezas, lhes herdaram os escombros da Babilônia, até o chão gira dos seus pés, o irá com eles a sua grandeza. Riquezas, myself, I'm gonna leave my woes behind. E pessoal, a gente tá escutando aqui o Sessão das Seis. A gente acabou de escutar a música Ruínas da Babilônia, do grupo Tribo de Jah, né? Essa trilha sonora do Central do Brasil, né? É... E agora a gente vai pra... Tá escutando aí o teminha de abertura do South Park. É... Nem sei se é o tema de abertura, Square Pants é o nome da música. Por conta que o próximo o produto audiovisual que a gente vai falar é a própria MTV Brasil, que ela iniciou as atividades em outubro de 1990, logo ela passou os anos 90 inteiro, né? E ela é a segunda filial da MTV, no, da MTV americana, né? É, sendo que a primeira foi a da Europa, a MTV Europa. Ela é fruto da associação da MTV Networks e da TV Abril aqui no Brasil. Bom, e o primeiro clipe exibido na MTV do Brasil foi Garota de Ipanema, cantado por Marina Lima, que foi apresentada pela DJ Cuca Lazzarotto. O canal inicialmente iria transmitir 14 horas de programação, do meio-dia às 2 da manhã, o que totalizava em média de 150 clipes por dia. É, e aos poucos a emissora foi diversificando a programação, criou programas sobre comportamento jovem, né? E também sobre cultura e entretenimento. E talvez vocês se lembrem dos programas Semana Rock, tinha também um programa de debate Barraco MTV, tinha também o Pé na Cozinha, e também passou a entrevistar artistas, aí, personalidades, enquanto preparava pratos, né, nesse Pé na Cozinha, né? E o MTV Sports também. E a MTV também, em 95, começou a produzir o VMB, o Video Music Brasil, que aí premia até hoje os melhores músicos aí nacionais, né? Na visão do público, acho. É, eu voto, acho que é júri do público. E a gente vai escutar a música que tocou na primeira versão do VMB em 95, que é Panis et Circense, cantada aí por Marisa Monte. Thank you. está escutando Sessão das 6 aqui na Rádio Fiscal, escute diferente. A gente acabou de ouvir a música Panis e Circenses, da Marisa Monte, que ela cantou aí no VMB, no primeiro VMB da MTV em 1995. E é por isso que ele está aqui, considerado como trilha sonora do programa VMB. E agora a gente vai falar de um outro filme que marcou os anos 90, que é o filme Boogie Nights. Aí já marcou os anos 90 pro pessoal mais velho, né? Que podia assistir já esse filme. Que aqui no Brasil teve o subtítulo Prazer Sem Limites, um filme de 97. Ou sei lá, marcou a vida de quem não, de quem era mais novinho e assistiu esse filme, de alguma forma. Esse filme que firmou a carreira do diretor Paul Thomas Anderson, né? Ele também é roteirista. Antes ele tinha feito Magnolia, aliás, depois ele fez Magnolia. E, mais recentemente, There Will Be Blood. Como que é o nome desse em português, Gabi? Não sei. Não é Terá Sangue. Não sei mesmo. There Will Be Blood. E o filme Boogie Nights, de 97, ele foi indicado a 3 Oscars, sendo eles ator e atriz coadjuvante e melhor roteiro original. E considerado também como um dos 10 melhores filmes por vários críticos. Bom, e o eixo central da narrativa acompanha a trajetória do astro pornô vivido por Mark Wahlberg, que aí diegeticamente era nos anos 70 e 80, né? E o Mark Wahlberg interpreta seu primeiro papel de destaque. O Ed Adams, que é o nome do seu personagem, tem um instrumento de trabalho com um tamanho avantajado e por isso ele se torna uma grande estrela aí do mercado dos filmes pornô. E ele é agenciado aí pelo Jack Horner, que é um especialista em filmes para adultos. O mundo dos filmes pornôs nesse filme é retratado com bastante riqueza, mostrando de um lado um certo glamour e dinheiro, carros, mulheres e fama, né? Mas de outro lado também um mundo que também é cruel, veloz e ávido por novidades, né? Como o mundo inteiro. E a concorrência permanente que faz com que o personagem do Ed Adams se transforme rapidamente em um astro de segunda categoria, né? Já começa a decair. E aí ele cai novamente no fundo do poço. É a clássica história da ascensão e queda, né? Bom, e a trilha sonora do filme foi desenhada de forma a dar um estilo cool para o filme, resultando em cenas fluidas, ricas e excitantes. Vamos escutar agora a música Best of My Love, do grupo Emotions, trilha sonora de Boogie Nights. Cut! uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma mão, lava outra mão, lava uma mão, lava outra. Acabamos de ouvir Best of My Love do grupo Emotions, trilha sonora do filme Boogie Nights. Vamos agora então para a agenda da semana. Agenda da semana. Começando com o Shopping Guatemi, lá temos em cartaz duas salas com Tropa de Elite 2 e uma sala com o filme A Lenda dos Guardiões. No Cine São Carlos temos a animação Meu Malvado Favorito, a comédia romântica Coincidências do Amor e também Tropa de Elite 2. E amanhã, lá no Sesc, às 7h25, um horário diferente, né? Tem o filme São Bernardo, do Leon Hirschman, né? E no domingo, às 18h, no horário tradicional, Tupã, um filme de Sergei Dvorsky, não conheço. Um filme de 2008. Bom, e no CDCC, amanhã, sábado, dia 16, às 20 horas, o filme O Ovo da Serpente, filme alemão. E no Cinema Psicanálise, na Casa do Médico, fica lá na rua São Sebastião, 2714, tem o filme Gran Torino, do Clint Eastwood, seguido de uma palestra, de um bate-papo e tal. Bom, então é isso aí. O programa Cine São Roque também. Ah, e tem o Cine São Roque também, lá no Armazém Cultura, em Água Vermelha. Hoje, às 8 horas da noite, vai passar o filme Castelo Rá-Tim-Bum. Daqui a pouco, tá? Assim como também daqui a pouco é o Gran Torino, né? Lá no Cinema Psicanálise. Então, sessão das 6 vai ficando por aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelo no nosso, lá no nosso blog, aliás, você pode escutar os programas anteriores, né? Deixar comentar, que é o sessãodas6.blogspot.com. E também você pode mandar e-mail pra gente no sessãodas6@gmail.com, pedindo música, pedindo tema. Participe aí com a gente do nosso programa. Bom, e esse programa é o fruto da produção e pesquisa de Ana Kiel, Eduardo Barbosa, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Satone, Thiago Rigolino, Luiz Henrique Ferreira e Fer Martucci. Então até semana que vem, galera. Fique em contato aí com a gente no blog ao longo da semana. E aí, até a Voz do Brasil, a gente fica ouvindo O Que Eu Quero Mais É Ser Rei, trilha sonora, claro, do Rei Leão, que marcou aí os anos 90. Ok? Então, boa noite pra todo mundo. Quando eu pego a minha escova, eu já penso em rock and roll. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. E ela no cantinho. A chuva que eu vou ter, vai ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer quando me ouvir o rá. Mas por enquanto, eu digo que não sei. E o que eu quero mais é ser rei. Ainda falta muito pra isso, amo. Se pensa que ninguém dizendo até por meu Deus, não faça que isso. Eu quero dizer ou então pare com isso. Mas, ora, você se imagina. Olha aqui! Livre pra poder viver. Isso não é bem assim. Pra fazer o que quiser. Acho que agora é a hora de a gente conversar. Mas não tem que ter calão nenhum pra aconselhar. Eu vejo que a monarquia assim vai fracassar. Eu vou me embora daqui na África. Eu vou me aposentar. Cuidar dessa criança eu não irei. E o que eu quero mais é ser rei. Vamos deixar esse